Estás bom, não quer dizer? Mostraste-te uma coluna? Não tem, aquela que parecia uma cassete. Ah, e gostei dela, não gostei? Não gostaste? Não? Quer dizer? És um bocona. Bueno. Eu não tenho cá, meu. O filho é por causa de um cá galhão. Mas se explodir, explode dentro da tua cabeça, meu. Mais nada. Isto aqui é para captar a pressão atmosférica. Assim já sei se é bom ou não estar aqui. Se a pressão ultrapassar o limiar da certeza, meu. Claro, se não ultrapassar, fica. Mas continuo sem cá. Alô? Sabes ler, meu? Uma colunazinha. Vai-se andando. Vai-se andando. E não quisesse comprar as minhas. As tuas quê? Aquela coluna. Quais? Aquela que eu comecei. Qual? A sério? Isso vai te aniquilar qualquer dia. Está ao mesmo preço. Tu és antilógico. Sou eu.